é sagrado, né? O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. Nem tudo que reluz é ouro, é que cai do céu, é sagrado, né? É. O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. Esse é o som que vem de lá e busca na raiz da cultura, na pura calma da rua, de sul a norte, sem fuga, quem tá no nosso habitat. Se é, não desanda, nem deixa cair. 111, 20, nem pra registrar. Se passa o tempo, a aliança forte ficará. Vira o loop louco, fica cada vez mais. Bons ventos da música que aqui nos traz. Vai! Nem tudo que reluz é ouro, é que cai do céu, é sagrado, né? O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. Nem tudo que reluz é ouro, é que cai do céu, é sagrado, né? O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. Na mente aberta, a semente brota pra fora, tentando alcançar o céu. Ela só cresce se a raiz se mete na terra, buscando encontrar o seu sustento. Toda força que importa vem de dentro. Se lembre que você nasceu vencendo. Ser verdadeiro consigo mesmo encontrará o seu valor, seja como for. Sagrado, né? O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. Nem tudo que reluz é ouro, é que cai do céu, é sagrado, né? O que vem de baixo nem sempre formiga é pra pegar no pé de quem é raiz. E quando toca no baile a gente sabe quanto vale o estar e reflete muito mais do que um bright no pulso e sem causar tumulto. Nós estamos juntas, são conjunta, misturado lado a lado, é só ligar que é nóis. Que é pra fazer bom som, que é pra tremer pro chão, que é pros malandros chapar e levantar a mão. Então tá ligado, rapá, não somos céu. Quero ver se é malandro pra ficar de pé.